6259, voe Leda. Leda, 6259. O Alfa Bravo 4, desça para 1.500 pés. Ajuste no 020. O Alfa Bravo 4, tem intenção de pouso no 0 ou no 7? O senhor está agora alinhado com a pista no 0. Tem condições de avistar a pista? Confirme. Positivo, eu informo visual com a pista no zero. Está, eu vou agora na proa 103. Controle igual 601, boa. 3603, ação identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajusta o altímetro no 0020. Para 050 na chegada a mar, 3603. Bono 601, contato radar, sul para o nível 360, perfil da El. Subindo para o 360, Adel. Zero dá presente, vou Leda. Leda. TAM 3897, a Lima tem cabeceira no zero inicialmente? A Lima tem no zero, 59, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Em livre decolagem, pistão 0, vento no 60 graus com 08 nós. Livre decolagem, tá. 9, papá, chama agora a torre, 186, bom pouso, Alfa Bravo Papá. Vou no 186, grato. Pois Salvador, muito boa noite, é o papapapá, Alfa Bravo Papá, logo a final com o 35. Alfa Bravo Papá, 1020 no altímetro, reporte curta final, pista no zero, para cheque o vento no 50 graus com 09 nós. Reportará curta final, o Alfa Bravo Papá, 1020 no 020. E depois vou fazer a roda de onde estou. Tá? Eu lhes abri a subida, curva direita, 5563 é o código, 1208 é o controle. 40, qual é, podia voar ali, né, direto da El? Posicionamento remota 12, gol 1567. Autorizado, seu treino de taxa. Autorizado, seu taxa 567. Número 601, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. Chegou no 3325, gol 601, boa noite. Pista no zero, vento no 60 graus com 09 nós. Ciente, livre pouso, alfa, baixo, alfa, baixo. Estou time, estou no 020, informe no localizador. 7-2-1000, vai reportar no localizador 3503. Ok. taxi voa no 567, com um total de 182 a bordo, 3 horas e 9 minutos, alterna config. Autorizado via pátio de Alfa, ponto de espera, semitorre 286. Via pátio de Alfa, autorizado, ponto de espera 286, obrigado, um ótimo final do voo, por nós. Sete meia, mantenha presente proa, desça para o nível 050, aguarde vetoração para a proa de mare, ajuste no 020. Sete sete meia, ao cruzar o nível 190, vou ir na proa de mare. Ao cruzar o 190, proa de mare, agora 7-7. Alfa Bravo Papá, qual parte de destino? Alfa, autorizado via Balivraí, depois a Alfa Quilo para o Parque 3. Na chegada mais. Autorizado alinhar de gola, pista no zero, vento no 50 graus com 09 nós. Será isso aqui à esquerda, senhorita? Isso! Autoriza o backtrack para levar aqui atrás? Autorizado. Muito obrigado, bom trabalho. Autorizado no 273. Tanto que eu puxo o backtrack. Salvador, voo 940, respeito acionamento, posição 3. No 940, número 2. Salvador, o Alfa Bravo Papá, com a visual centralizador. Sim. 567, decolado aos 36, chama o controle no 20, 18, bom voo. 208, por diante, mais zona 567. Controle e ponte. Boa noite, gol 567, regular na sua escuta. 567, contato radar, SUP nível 360, perfil Arbor. Arbor 360, gol 567. Para o corte, Alfa Bravo Papá. Sim. Pede aproximação, chame Torre 386, bom pouso. Torre 386, muito obrigado, 3603. Oi, Salvador. Muito boa noite, Otão 3603. Dá mais 3 milhas para a Índia Serra, abaixar de trabalho. Otão 3603, curta uma aproximação, reporte no externo, por gentileza. Tráfego ainda não avistado, altímetro 1020. Ah, ótimo, vai reportar no externo 3603. Otão 3603, apenas para informação, negativo chuva sobre o campo. Muito obrigado, 3603. Bom, 567, vai cruzar uma 5500, a gente pode voar direto a dessa, tá presente? Então, 3603, livre pouso, pistão no 0, no 50 graus, com 08 mais, confirmando, já baixado travado. Afirmante, baixado travado, autorizado pouso, no 0, então 3603. Afirmou. Aqui de alfa, ponto de espera, chame torre 186. Um minuto, cópia. No 940, por que será no 3, se eu treino de cidade. Puxa, se não é coordenação, o 3, de lado 40, está para o pai. Poderia comprar um vento por 3603, senhor? 1 número 0 graus com 09 nós. Excelente, obrigado. 3603. Bruno 273, boa noite. Após a passagem do Airbus da Dana curta final da 10, ali mantém cabeceira 10. No 97, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Galeão, 380 via Pêndulo 10. Daí um da vida seguida. Curva direita após a decolagem. O código transponder 5571 e o controle 120 decimal 8. 060 para o 050, voo 77. 776, desça para 2000 pés, estou time, estou no 020, informe no localizador. 2000 no 020, como na localização, voo 77. TAM 3603 no Solos 41, no direito, no 21, no 19. Direito é 219, TAM 3603. Salvador, muito boa noite, TAM 3603. TAM 3603, muito boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, TAM 3603. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288-260, Gonal 567, obrigado, até mais. Bono 273, decolando aos 44, chama o controle 120, 18, bom voo, bom domingo. 208, uma boa noite. 127. Controle, muito boa noite, Bono 273. 273, contato radar, sobre o nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, voo no meio, 1273. Zero, a Lima tem cabeceira no zero inicialmente. 40, 50, 10. LS, 776, complete a aproximação, chame agora a torre 386, bom pouso. 786, Salvador, boa noite, Nono 776, estabilidade RS-73. Confirmando. Nono 776, estabilidade RS-73. Ciente Bruno 776, repórter externo, baixado travado, 1020 no altímetro, boa noite. Livre decolagem, pistão 0, vento no 50 graus com 11 nós. Vida Black 10, vou no lado 40. Externo, bastante travado, voo no 776. 076, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus com 09 nós. Livre pouso, 90, voo no 776. Voo no 940, decolado aos 48, controle no 20, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Controle Salvador, voo 940, boa noite. 940, contato radar, grupo nível 360, perfil da Delta. 360, da Delta, tem restrições, 940. Hotel para Teresina, é transporte enfermo? É preciso. Está equipado. Pátio 4, onde é a faixa? Ciente, um minuto, por favor. Hotel pronto para cópia? Está autorizado Teresina, nível de voo 090, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, a subida será lotar, curva esquerda após a decolagem cabeceiro no 7, 5001 é o código, 5001, e o controle em 120, decimal 8. Ativa aqui. Hotel, cotejamento correto, confirme o CLB. Acionamento tá de decolagem agora com a torre de 8 milhas. Eu gostei, muito obrigado. Salvador, boa noite, Nono 776, O 776, prossiga